Célia 2281, não confirma? Tá no meio na corda. Bom dia, contato radar, Cicor nível 100, confirma, foi autorizado sair da Coral, não? Corrigindo Coral, perdão. Seguinte, ao cruzar 2000 pés, curva à direita na proa de Coral, foi Célia 2281. 2000 direita, Coral. São 3859, autorizado a alinhar e mantém cabeceira no zero. Trip 5221, chama o centro Recife no 26.0, bom dia, bom voo. Direito, chama solo 121.9. Boa, obrigado. Chanel 6312, Recife Center request that you maintain heading jumbo position and climb until flight level 350. Climbing flight level 350 and requesting flight level 370 for cruise. Stand by. Papa Romeo, Juliette Alfa Vito, câmbio pra cover? Estabilizado no localizador. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170, Pulca Transição Aracaju, pista 17, após decolagem, curva esquerda, transponder 5573, frequência do controle 120.8. Zero, thank you, 6312. Turno 982-0050. Papa Romeu Juliette, eu sou Vitor, só corrigindo, é Pucajamo, direto Aracaju. 72. Rádio Autonomia, Alterna V Delta, com 1-2-7 a bordo. Confirme pessoas a bordo? 0, redução da indicada 2209. Altimetro. 18.6, 2.9, no controle 120.8. Controle agora é 1208, graças, bom dia. Trip 5414 pode voar com a proa externa? Não, negativo. Mantenha a proa de Duna 2000, está autorizada a segunda VLS. 5414. Duna 2000, 5414, mantém. Ele, Salvador, bom dia. Até 3859. Perfil da Arbor Transição Elepo. 3859, bom dia. Contato radar Subal 360, sai da Arbor. 360 na Arbor. 3859. Chanel 6312, call now Recife Center Frequencies 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85, for data. 545, confirm, secondary 12685. That's right, sir. Good day. Good day. Juliette Alfa Vitor, mantém a posição. Você é 2281? Prossiga. Você é 2281, informa o seu transponder, tem intermitência. O modo Charlie, ele que eu tô recebendo agora cruzando 6.000 pés, mas logo nele, some, depois aparece de novo. Próximo pouso, eu solicito que o senhor verifique, ok? Certo, cara. Alfa Vitor, tá pronto? Então, ingresso, reporte saneado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, Elefa. Elefa, 3859. Juliette Japapá, autorizado Sierra, November Mike Juliette, nível 085. corredor Axé, após decolagem da pista 17, curva direita, aciona o transponder 5557, frequência do controle 120.8. Juliette, Índia Papá, cotejamento correto, reporte um estacionamento e chame torre na frequência 118.6, Renegar 1022. E 82. Então, 3859, chame o centro de equipe 126.0, alterna 1260, alternando 288, graças a Deus. Gol 1982, completo o final do procedimento, chame torre 118.6. Bom dia. Salvador, gol 982. 1982, bom dia, reporte baixado e travado para pouso pista 10, vento 180 graus 99. Reportarei. 6311, pronto para cópia? 6311. O Chané 6311, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, nível 360, saída da Eulê da Bridge, pista 10, após decolagem de curva direita, acione transponder 5556, frequência do controle 120.8. Guarulhos, autorizado. O Chané 6311, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Trip 5414, livrou. Trip 5414, autorizado táxi Índia Alfa Juliette até o Pátio 1, portão 14. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 14, Trip 5414. Decolagem comprou a direta do cabo, vento 190 graus, 9 graus, Guarião. Rebota 1 no 4. Web 6729, chame o centro de equipe 1251, alterna 1336925. 251-3325, obrigado. Juliette Alfa Vita, tempo possível, estilo de turbulência do Boeing da Gol, tem nível de decolagem pista no 7, ventando a 0 graus, 9. Vamos lá, o avião ultrapassou através de Itapuã. Olha o alternador do controle. Sim, só decolagem para os 4.6, chame no 20.8. Até a volta. Você fala, cuidado, pode ir. Dois solos 4.6, chame 1.2.1, com 9 solos. 982, autorizado táxi Alfa Juliette até o pátio 1 no portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Portão mesmo, obrigado, pode ir. Controle 120.8. 120, outro gato, uma boa, senhor. Salvador é o Papa Romeu Juliette Alfa Vitor. Papa Romeu Juliette Alfa Vitor, contato radar, saída Fuca, posicionamento 170. Excelente, Vitor. Livre táxi, Vitor Tcharotel, sumi para cruzar no táxi. Quantas pessoas a bordo? Alfa Vitor Juliette? Não tem livre táxi, Juliette, Índia, Papá. Chame na Oscar. Pista, prossegue via Quebec, Mike na Lima, chame 121.9 para prosseguir, Vitor Tchadatel. Papai 6250, essa é a minha direção, chegada a Mari, deixa com nível de voo 050. Reporte anel pronto na cabeceira no 7, Juliette, né, Papai? Você era 2281, no serviço Radar Bernardo, 5 milhas para a posição Coral, chame Lewis, 120.1. Alfa Vitor Juliette, pronto para copo? Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local, 1.000 pés, corredor Axé, pistão na 7, após decolagem curva direita, acione código 0151, frequência do controle 120.1. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto, para acionamento táxi, chame torre na frequência 118.6. Eu sei que aguardar 02. 7.140 graus, 9 graus. Guardião 02, quais são as suas intenções? Vitor Charlie Hotel, autorizado o ingresso no pátio 1, até o pátio 3. Vitor Charlie Hotel, reporte no pátio 3, por gentileza. Guardião 02, ciente, frequência livre. Decolou 55, direita, axé e chame 121, décimo 9, controle. Corrigindo, 120, décimo 8. Camarão, controle, 120, décimo 8, Índia Papá. Oxané, 6311, autorizado para o chipeque acionamento, reporte para ataque. Reporte para ataque, Controle Salvador, bom dia, Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá. Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá, mantém condições visuais no corredor SR, reporta no farol da barra. Reportará farol da barra e questiono sobre restrição de altitude. Mantenha 1.000 pés, Juliette, Índia, Papá. Restrito 1.000 pés, Juliette, Índia, Papá. Juliette, Índia, Papá, confirma o nível que pretende após o farol da barra? Nível 085 para o Juliette, Índia, Papá. 073, pronto para a cópia? Goluna 073, autorizado Porto Seguro via Opelisco 50, nível 340, saída da El Leda, direto, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5565, frequência do controle 120.8. Cotejamento correto, reporte puxa acionamento com o 0073. Papa Romeo, Juliette, Alfa, Vitor, chame centro, Recife, 126.85, alterna 12545. Juliette, Alfa, Vitor, copiou? Uno 073 da guarda devido à aviança fazendo push. Chame torre na frequência 111 decimal 6TNH 1022. Estado 1073, após passagem da avião, autorizado por estacionamento. Atinge a papá, gente, mantenha 1000 pés da guarda para subir. Manterá 1000 pés, aguarda a subida. Oceanair 6250, desça para 2000 pés, ajuste 1022, reporte no localizador. Desça para 2000 pés, ajuste 1022, reporte no localizador.